louca vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Quando ninguém olha, quando você passa, você logo acha, eu tô carente. Eu sou manchete popular, eu tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, dessa eterna falta do que falar. Falar. Quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido, volta sem perigo, e a mesma vida sempre igual. Se alguém olha, quando você passa, você logo diz: palhaço, você acha que não.